Rádio Copacabana, Rio de Janeiro. ZYD38, onda média 680 kHz. ZYD39, onda tropical 4.975 kHz. Frequência modulada 92.9 MHz. Rádio Quitandinha, ZYP23, onda tropical 5.045 kHz. Emissoras que formam a rede do otimismo cristão.